Seu beijo molhado seca minha alma. Sua boca salgada adoça minha vida, que vibra. Só em pensar você em minha mente, de lavas incandescentes, eclode um vulcão em mim. Sua distância me incomoda, sufoca, cega meu juízo, aumenta minha angústia, esconde meu sorriso. Então eu choro, inteiro sua lembrança. Sua parte em mim guarda em segredo uma ausência sem fim.